Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta com Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está chegando o meu, o seu e o nosso Café Brasil. Meu nome é Luciano Pires e eu vim para quebrar tudo. No programa de hoje vou falar de medo. E abro com uma poesia de ninguém menos que Carlos Drummond de Andrade, chamada Congresso Internacional do Medo. Diz assim: provisoriamente não cantaremos o amor que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo que esteriliza os abraços. Não cantaremos o ódio porque esse não existe. Existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro. O medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos. O medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas. Cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas. Cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte. Depois, morreremos de medo. E sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um bocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um bocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Quando moleque, eu odiava ficar doente, e não é porque eu tinha medo de ficar de cama, não, mas era porque eu tinha horror do maldito Irineu. O Irineu era o aplicador de injeção a domicílio em Bauru nos anos 60. Chegava de bicicleta, carregando uma malinha preta. Ia direto para a cozinha, tirava da malinha uma espécie de estojo de lata, dentro dele a temida seringa de vidro com as agulhas. O maldito Irineu colocava uma panela com água no fogão, com o estojinho dentro, e ficava lá fervendo a seringa e as agulhas. Os moleques, que não iam tomar injeção, rodeavam, vendo a água ferver e o instrumento de tortura no meio das bolhas. O moleque que ia tomar injeção trancava-se no quarto desesperado. Ver o valente Irineu quebrar a ampola de vidro fazendo aquele barulho poc era um momento hipnótico, mistura de terror com curiosidade e admiração. E lá vinha o Irineu. Algodão, álcool e dá-lhe agulha naquela bundinha branca de moleque de 10 anos. Como doía, maldito Irineu! Lembrei-me disso ao tomar uma injeção esta semana. Observei passo a passo as mudanças. Não se toma mais injeção em casa, é na farmácia. A bundinha agora é bundona, mas a picada é a mesma. A Bauru dos anos 60 tinha coisas características de cidade do interior. Olha aí, freguesia, são as deliciosas pamonhas. Pamonhas fresquinhas, pamonhas caseiras. É o puro... Lá em Bauru era pamonha, pamonha de Piracicaba. Você também ouvia dessas quando era criança, hein? Pamonhas fresquinhas, pamonhas caseiras. É o puro creme do milho verde. Temos curau e pamonhas. Ainda existem Irineus hoje em dia, hein? Claro que sim. É só ligar e pedir que a farmácia manda um. Mas não tem mais aquela preparação, aquela coisa de alquimista, de bruxo chegando de bicicleta que a gente assistia quando era moleque. Ninguém mais ferve seringa e agulha. É tudo descartável. E tem vários modelos. Nenhum vizinho vê a bicicleta do Irineu estacionada na frente da casa. A injeção, que era quase um acontecimento social, ficou parecida com o sexo. Agora são apenas dois entre quatro paredes. A tentação de imaginar que antigamente tudo era melhor cai por terra quando comparamos o processo do Irineu com o do farmacêutico de hoje. Pensa bem, tem cabimento enfiar em alguém uma agulha que foi enfiada em outra pessoa, hein? Tem cabimento desinfetar as coisas com água fervida? Tem cabimento usar seringas de vidro? Pois é. Pois eu usei tudo isso e estou aqui vivo e forte. Bebi leite e refrigerante na garrafa, comi carne comprada na carroça, bebi água de torneira, comi doce na rua, pão velho, curei machucados com metiolate e Vick Vaporub. Nada de anti-inflamatórios sofisticados. Nada de lavar lata de cerveja porque a barata fez xixi em cima e eu cresci forte e sadio. No entanto, temos hoje mais segurança, mais conforto, mais exatidão, mais variedades. Estamos muito melhores. No entanto, me espanta perceber que, antes de ter conforto, segurança e praticidade, Eu tenho algo muito mais antigo. Eu tenho medo. Tenho medo de micro-ondas, tenho medo de aspartame, tenho medo de fritura e tenho medo de madame. Eu tenho medo da cidade, medo da solidão. Tenho medo de ser duro e medo de dizer não. Tenho medo de barata, de aranha e de ladrão. Medo disso e daquilo e medo de multidão. Eu tenho medo de mim mesmo, de você ou do vizinho. Tenho medo de remédio e medo de andar sozinho. Eu tenho medo. Quem que não tem medo? A sociedade vive com medo. Medo de ser assaltado, medo da bala perdida. É assim, medo do Bush ficar louco e começar a guerra mundial. Quem tem medo, mano? Eu tenho medo. Barato tá louco, mano. Você está ouvindo a música Tenho Medo, que está no CD Outros Mundos, de Nuno Mendeles, que acaba de ser lançado. A voz no meio da música é de Rapping Hood, um dos astros brasileiros do rap. Eu não sei bem que música é essa. O Nuno tocando e cantando em português é coisa rara. Será um blues? Será um rock? Talvez um rap? Não importa. É um retrato do mundo em que vivemos. De caminhão e de fada. Tenho medo de celular, tenho medo de avião, tenho medo de dirigir e de tomar a decisão. Tenho medo de ter medo e de não ter medo também. Tenho medo de ir embora e tenho medo de ir além. Eu tenho medo. Medo do inimigo, puto, vai saber. O maluco tá tudo louco aí, ó. E falando de medo, eu trago agora para vocês Alexandre O'Neill, um poeta português apaixonado pelo surrealismo, descendente de irlandeses e nascido em Lisboa. É dele o poema pouco original do medo, que diz assim: o medo vai ter tudo, pernas, ambulâncias e o luxo blindado de alguns automóveis. Vai ter olhos onde ninguém o veja, mãozinhas cautelosas, enredos quase inocentes, ouvidos não só nas paredes, mas também no chão, no teto, no murmúrio dos esgotos e talvez até, cautela, ouvidos nos teus ouvidos. O medo vai ter tudo, fantasmas na ópera, sessões contínuas de espiritismo, milagres, cortejos, frases corajosas, meninas exemplares, seguras casas de penhor, maliciosas casas de passe, conferências várias, congressos muitos, ótimos empregos, poemas originais e poemas como este. Projetos altamente porcos, heróis, o medo vai ter heróis, costureiras reais e irreais, operários, assim, assim, escriturários, muitos. Intelectuais, o que sabe, a tua voz talvez, talvez a minha, com a certeza a deles. Vai ter capitais, países, suspeitas como toda a gente, muitíssimos amigos, beijos, namorados esverdeados, amantes silenciosos, ardentes e angustiados. Ah, o medo vai ter tudo, tudo! Penso no que o medo vai ter e tenho medo, que é justamente o que o medo quer. O medo vai ter tudo, quase tudo, e cada um por seu caminho, havemos todos de chegar, quase todos, a ratos. Suje os pés na lama e venha conversar comigo, comigo. Chora, esqueça o drama e venha aliviar o amigo, o amigo. Vem, tenha medo, não tenha medo, não. Vem, tenha medo, não tenha medo, não. Vem, tenha medo, a barra está pesada. Vem, não tenha medo, a barra pode aliviar. Ah, ah. As pessoas são os lindos problemas. Eu posso até acreditar. Eu acho tudo isso uma grande piada. Ou então eu posso achar. Tudo isso uma grande piada. achar. Você ouve Não Tenha Medo Não, de Sérgio Sampaio. Com ele mesmo. Você lembra do Sérgio Sampaio, hein? Aquele do Eu Quero É Botar Meu Bloco na Rua? Pois me aguarde. Eu ainda farei um programa inteirinho com ele. Por enquanto, ouça seus medos. Suje os pés na lama e venha conversar comigo, comigo. Chore, esqueça o trânsito e venha aliviar. E como falar de medos, sem falar do medo da morte e de morrer, hein? E quem melhor que Rubem Alves para nos falar sobre isso? Rubem escreveu assim: o que é a vida? Mais precisamente, o que é a vida de um ser humano? O que e quem a define? Já tive medo da morte. Hoje não tenho mais. O que sinto é uma enorme tristeza. Concordo com Mário Quintana, que diz: morrer, que me importa? O diabo é deixar de viver. A vida é tão boa, não quero ir embora. Eram 6 horas. Minha filha me acordou. Ela tinha 3 anos. Fez-me então a pergunta que eu nunca imaginara: papai, quando você morrer, você vai sentir saudades? Emudeci. Não sabia o que dizer. Ela entendeu e veio em meu socorro. Não chore, que eu vou te abraçar. Ela, menina de 3 anos, sabia que a morte é onde mora a saudade. Cecília Meirelles sentia algo parecido. E eu fico a imaginar se depois de muito navegar, a algum lugar enfim se chega. O que será, talvez, até mais triste? Nem barcas, nem gaivotas, apenas sobre-humanas companhias. Com que tristeza o horizonte avisto, aproximado e sem recurso. Que pena a vida ser só isto. Dona Clara era uma velhinha de 95 anos, lá em Minas. Vivia uma religiosidade mansa, sem culpas ou medos. Na cama, cega, a filha lhe lia a Bíblia. De repente, ela fez um gesto, interrompendo a leitura. O que ela tinha a dizer era infinitamente mais importante. Minha filha, sei que a minha hora está chegando, mas que pena, a vida é tão boa. Mas tenho muito medo de morrer. O morrer pode vir acompanhado de dores, humilhações, aparelhos e tubos enfiados no meu corpo contra a minha vontade, sem que eu nada possa fazer, porque já não sou mais dono de mim mesmo. Solidão. Ninguém tem coragem ou palavras para, de mãos dadas comigo, falar sobre a minha morte, medo de que a passagem seja demorada. Bom seria se, depois de anunciada, ela acontecesse de forma mansa e sem dores, longe dos hospitais, em meio às pessoas que se ama, em meio a visões de beleza. Mas a medicina não entende. Um amigo contou-me dos últimos dias do seu pai, já bem velho. As dores eram terríveis. Era-lhe insuportável a visão do sofrimento do pai. Dirigiu-se então ao médico. O senhor não poderia aumentar a dose de analgésicos para que meu pai não sofra? O médico olhou com um olhar severo e disse: o senhor está sugerindo que eu pratique a eutanásia? Há dores que fazem sentido, como as dores do parto. Uma vida nova está nascendo. Mas há dores que não fazem sentido nenhum. Seu velho pai morreu sofrendo uma dor inútil. Qual foi o ganho humano? Que eu saiba, apenas a consciência apaziguada do médico, que dormiu em paz por haver feito aquilo que o costume mandava. Costume a que frequentemente se dá o nome de ética. Tenho medo dessa luz singular que a brilhar vive em teus olhos a tremular. Tenho medo dessa luz me queimar, se algum dia eu ousar timidamente os meus olhos no teu olhar repousar, meu amor. Tenho medo. Você está ouvindo Orlando Silva cantando Tenho Medo, composição de Dunga e Frazão, lançada em 1955. Que luxo! Orlando Silva foi um dos mais populares cantores brasileiros dos anos 40 e 50. Nasceu em 1915 e faleceu em 1978. Era conhecido como cantor das multidões. O detalhe desta gravação: o acompanhamento é feito por uma orquestra com arranjo e direção de um jovem chamado Antônio Carlos Jobim, que no ano seguinte, em parceria com Vinícius de Moraes, decolaria para a fama com Orfeu da Conceição. Orlando Silva com Tom Jobim. Sabe aonde? Aqui, no Café Brasil. Retomando Rubem Alves, um outro velhinho querido, 92 anos, cego, surdo, numa cama, de repente um acontecimento feliz. O coração parou. Ah, com certeza foi o seu anjo da guarda que assim punha um fim à sua miséria. Mas o médico, movido pelos automatismos costumeiros, apressou-se a cumprir seu dever. Debruçou-se sobre o velhinho e o fez respirar de novo. Sofreu inutilmente por mais 2 dias antes de tocar de novo o acorde final. Vão me dizer que é dever dos médicos fazer todo o possível para que a vida continue. Eu também, da minha forma, luto pela vida. A literatura tem o poder de ressuscitar os mortos. Aprendi com Albert Schweitzer que a reverência pela vida é o supremo princípio ético do amor. Mas o que é vida? Mais precisamente, o que é a vida de um ser humano? O que e quem a define? O coração que continua a bater num corpo aparentemente morto? Ou serão os zigue-zagues nos vídeos dos monitores que indicam a presença de ondas cerebrais? Confesso que, na minha experiência de ser humano, nunca me encontrei com a vida sob a forma de batidas de coração ou ondas cerebrais. A vida humana não se define biologicamente. Permanecemos humanos enquanto existe em nós a esperança da beleza e da alegria. Morta a possibilidade de sentir alegria ou gozar a beleza, o corpo se transforma numa casca de cigarra vazia. Muitos dos chamados recursos heróicos para manter vivo um paciente são, do meu ponto de vista, uma violência ao princípio da reverência pela vida. Por quê? Se os médicos dessem ouvidos ao pedido que a vida está fazendo, eles a ouviriam dizer: liberta-me. Você me deixa um pouco tonta, assim meio maluca, quando me conta essas tolices e segredos, e me beija na testa, e me morde na boca, e me lambe na nuca. Você me deixa surda e cega, você me desgoverna quando me pega assim nos flancos e nas pernas, como fosse meu dono, ou então meu amigo, ou se não meu escravo. E eu sinto o corpo mole. Você tá lembrado dessa Simone? Cantando Medo de Amar, número 2, de Sueli Costa, só podia ser Sueli Costa, e Titi de Lemos. Pois é, houve um tempo em que Simone era o máximo para quem curtia música popular brasileira. Hoje, virou pastel. Mas eu não sei se quero ou se não quero esse insensato amor. Vamos retomar, Rubem Alves. Comovi-me com o drama do jovem francês Vincent Humbert, de 22 anos, há 3 anos cego, surdo, mudo, tetraplégico, vítima de um acidente automobilístico. Comunicava-se por meio do único dedo que podia movimentar. E foi assim que escreveu um livro em que dizia: morri em 24 de setembro de 2000. Desde aquele dia eu não vivo, fazem-me viver. Para quem, para que, eu não sei. Implorava que lhe dessem o direito de morrer. Como as autoridades, movidas pelo costume e pelas leis, se recusassem, sua mãe realizou seu desejo. A morte o libertou do sofrimento. Dizem as Escrituras Sagradas: para tudo há o seu tempo. Há tempo para nascer e tempo para morrer. A morte e a vida não são contrárias, são irmãs. A reverência pela vida exige que sejamos sábios para permitir que a morte chegue quando a vida deseja ir. Cheguei a sugerir uma nova especialidade médica, simétrica à obstetrícia. Amor e em terapia. O cuidado com os que estão morrendo. A missão da Morienterapia seria cuidar da vida que se prepara para partir. Cuidar para que ela seja mansa, sem dores e cercada de amigos, longe de UTIs. Já encontrei a padroeira para essa nova especialidade, a Pietà, de Michelangelo, com o Cristo morto em seus braços. Nos braços daquela mãe, o morrer deixa de causar medo. Se atiras mendigos no imundo xadrez, com teus inimigos e amigos talvez, a lei tem motivos pra te confinar nas grades do teu próprio lar. E pra terminar o Café Brasil de hoje, você tem Chico Buarque de Holanda, direto da Ópera do Malandro, com o seu Hino da Repressão. Quer coisa melhor para um programa que falou de medo? A lei tem caprichos, o que hoje é banal, um dia vai dar no jornal. Se manchas as praças com teus esquadrões, sangrando ativistas. Que programa pesado, né? Mas a vida é assim. Hoje tivemos a visita de Rubem Alves, Carlos Drummond de Andrade, Chico Buarque, deixa eu tomar um fôlego, Orlando Silva com Tom Jobim, Simone dos Velhos Tempos, Nuno Mindeles e Sérgio Sampaio. Que timão! Gostou? Não gostou? Então acesse www.lucianopires.com.br ou deixe seu recado pela operadora 11 4195-6343. Eu repito, operadora 11 4195-6343. Deixa o medo pra lá. Vamos é despocotizar. Tenho medo de micro-ondas, tenho medo de aspartame, tenho medo de fritura e tenho medo de madame. Eu tenho medo da cidade, medo da solidão. Tenho medo de ser duro e medo de dizer não. Tenho medo de barata, de aranha e de ladrão. Medo disso e daquilo e medo de multidão. Eu tenho medo de mim mesmo, de você ou do vizinho. Tenho medo de remédio e medo de andar sozinho. Eu tenho medo. Quem que não tem medo? Sociedade vive com medo. Medo de ser assaltado, medo da bala perdida. É assim, medo do bucho ficar louco e começar a guerra mundial. Quem tem medo, mano? Eu tenho medo. Barato tá louco, mano. Sociedade tá assim, moleque. 10, 11 anos andando armado. Bicho tá pegando, mano. Nessa hora, quando eu tô com medo, eu não me lembro de... Tenho medo de automóvel e de engarrafamento. Tenho medo de açúcar, de sair. Você ouviu com o escritor Luciano Pires. Distribuição Podcast em Brasil.